Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do Mestre esteja com todos. Amém. E quando lembramos de Jesus, quando pensamos na sua passagem, sempre nos vem à mente fatos grandiosos, espantosos, e muitas pessoas que presenciaram aqueles momentos inesquecíveis com Jesus perceberam que Jesus era uma pessoa fora do comum da humanidade naquele tempo. E até hoje, quando nós lembramos das situações que Jesus vivenciou, nós vamos reconhecer episódios assim impressionantes na história do Evangelho. E muitos imaginavam, naquele tempo em que Jesus estava ensinando, estava anunciando o reino dos céus, de que coisas espantosas continuariam acontecendo. Eventos grandiosos ocorreriam para a humanidade alcançar aquele reino dos céus. Existia uma expectativa muito grande, e até hoje há daqueles seguidores de Jesus que pensam que toda transformação que vai levar a Terra a se tornar um mundo que seja o reino dos céus, aquele mundo perfeito, embora eles possam não admitir dessa forma, porque também não compreendem exatamente como será esse reino que Jesus prometeu, também imaginam que serão por eventos extraordinários. Serão situações impressionantes que acontecerão e que estarão ali revestidas de muito sofrimento, muita dor. Muitos acreditaram durante séculos nessas ideias e até hoje é assim. E esquecem que Jesus também teve momentos muito singelos, muito simples, em que ele transmitia profundos ensinamentos e que nem sempre aqueles que ouviam naquele momento estavam preparados para entender a sutileza daquelas ideias de Jesus. Eram muitas vezes até ensinamentos mal compreendidos. E para nós, aqui no século XXI, também é difícil nós entendermos exatamente quais eram aquelas expressões, aquelas ideias que Jesus transmitia. Porque ele viveu numa época, num contexto muito diferente do nosso. A linguagem, a cultura, os hábitos eram muito diferentes. E Jesus viveu também numa época em que as pessoas tinham crenças, ideias muito fortemente sedimentadas no seu pensamento. E ele tinha que adaptar uma mensagem profundamente espiritual, altamente elevada, de ensinamentos profundamente sutis, para que servissem aquelas pessoas daquele tempo, e mais ainda, para que aquilo perdurasse por mais de 2000 anos. Porque já se passou, ou se passaram, quase 2000 anos do início das pregações de Jesus. E onde está aquele reino que ele prometeu? Onde está o reino que Jesus disse que viria sobre a terra? Há uma passagem do Evangelho que ele diz para os discípulos assim: ide, pregai a boa nova, ou vão e levem essas ideias que eu estou anunciando agora para vocês, porque o reino dos céus está próximo. Para aquelas pessoas que ouviram naquele tempo esse próximo, dava a ideia de que todas aquelas transformações que Jesus dizia iriam acontecer naquele tempo. Eles não conseguiam entender, talvez, que Jesus dissesse que o reino dos céus estava próximo, porque ele era uma conquista interior. Era algo que está ao alcance de todas as pessoas. Porque o reino dos céus, num certo sentido, é algo que se realiza dentro de nós e não externamente. Por isso que ele vivia em paz, porque Jesus já vivia no reino dos céus. Ele já estava vivendo naquele mundo que ele dizia que um dia a terra se tornaria. Porque ele carregava dentro dele sentimentos, ideias, valores que eram conquistas dele como espírito que já tinha alcançado a pureza, e ele já trazia aquilo dentro dele. E ele dizia que o homem, ao dizer que o reino dos céus estava próximo, era dizer também que o homem poderia alcançar esse estado de alma, essa condição dentro de si mesmo. Só que, obviamente, quando ele dizia isso, como em outras passagens, ele também estava exagerando um pouco, colocando de uma certa forma um objetivo, algo que pudesse ser alcançado, mas que as pessoas não entendiam muito bem. Como, por exemplo, quando ele disse: sejam perfeitos como Deus é perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. É óbvio que Jesus sabia que nenhum ser humano alcançaria a perfeição divina. Mas ele deu um objetivo para alcançar a perfeição. Então, quando ele dizia que o reino dos céus estava próximo como ideal, como meio de se buscar o bem, estava próximo como uma oportunidade que as pessoas tinham de um dia estar realmente vivendo no reino dos céus. Outros intérpretes do Evangelho dizem que Jesus, quando se referia ao reino dos céus próximo, ele estava dizendo sobre ele mesmo, porque ele era o anunciador desse reino, ele seria o idealizador, o concretizador desse reino aqui na Terra. Então ele seria a própria expressão do reino. Então ele estava próximo. Mas nessa recomendação que ele deu para os discípulos de anunciar o Evangelho porque o reino dos céus estava próximo, ele não estava se referindo necessariamente a ele, Jesus, mas sim a esse potencial que nós temos de alcançar o reino dos céus, de já trazê-lo dentro de nós, pelo menos em parte, pelo menos vivermos de alguma forma isso. Então, aqueles que aguardam de forma espetacular que algo aconteça no mundo para que ele se transforme, para que Jesus apareça em nuvens e faça um julgamento da humanidade, para que ele produza fenômenos impressionantes, vai ser decepcionante, porque o reino dos céus não vai se dar dessa forma. A realização de um dia vivermos numa terra pacificada, iluminada pelo amor, pela bondade, pela perfeição, onde não hajam doenças, nem sofrimento, nem guerras, nem fome, esse mundo, ele não vai se realizar em pouco tempo e de modo instantâneo. Mas ele vem se realizando em todos esses milhares de anos que nós estamos aqui no planeta. Esse reino dos céus, ele é a conquista do espírito em evolução, do espírito que vem trabalhando intensamente para aprender, para compreender, para viver as leis divinas. E Jesus deu lições inesquecíveis, lições importantíssimas de como alcançaremos esse reino dos céus. Lições que muitas vezes o cristão negligencia, que muitas vezes, por esperar as situações grandiosas, espetaculares, ele esquece que a grande revolução que nós podemos esperar no mundo é a nossa transformação, é a mudança dos nossos sentimentos, dos nossos valores, das nossas ideias. É a mudança da nossa conduta. Por isso que há numerosas passagens do Evangelho que Jesus fala da conduta, fala do comportamento, fala da atitude, fala do que podemos ou não falar, do que devemos ou não fazer. E é dessa forma que nós devemos buscar entender que só realizaremos na Terra esse reino dos céus que Jesus prometeu quando nós realizarmos esse reino dentro de nós, quando nós trouxermos para a nossa vida os ensinamentos de Jesus. Aí sim teremos o reino dos céus implantado na Terra. E não vai ser algo instantâneo. Porque imaginem, mais de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes encarnados do planeta tendo essa mesma postura, essa mesma tendência, essa mesma disposição de viver dentro de princípios que levam muitos anos para a gente entender por que eles são importantes. Às vezes passa-se uma vida inteira e nós não entendemos certos aspectos da vida. E desencarnamos e chegamos no mundo espiritual e percebemos que aquela conduta que achávamos tão correta, tão exata, tão perfeita, nos levou a criar sofrimento, dor para nós e para os outros. Porque todos nós temos algo ainda a aprender e muito sobre a vida. Não importa a idade que nós tenhamos, não importa os saberes que nós já acumulamos no mundo, não importa o quanto estudamos, que curso tenhamos, que vivência nós já tenhamos tido na vida terrena, nós ainda sempre temos muito a aprender. E essa é uma reflexão que nos deve acompanhar diariamente. O que da vida hoje eu ainda não entendi? O que das minhas relações eu ainda não soube atender? O que da minha vivência com o próximo eu ainda não sou capaz de atender? O que para mim mesmo eu não posso fazer ainda? A ideia que temos muitas vezes de que somos pessoas sempre corretas, sempre íntegras, sempre honestas, ela é importante, porque não somos apenas erro, mas sempre temos que ter uma ligeira dúvida sobre nós mesmos, sobre as nossas certezas. Será que eu estou realmente agindo da melhor forma? Para algumas pessoas essa ideia é um martírio. Para pessoas que trazem grandes complexos, grandes complicações emocionais e grandes distúrbios do pensamento, porque já erraram muito em muitas vidas e nessa mesma, entrar nessa reflexão pode levar a pessoa até um estado de desequilíbrio. Viver refletindo sobre os seus atos e pensando. Por isso que muitas pessoas às vezes buscam de forma desesperada, de uma forma até fanática, sempre afirmarem que estão corretas. Isso já evidenciando um distúrbio. Quando nós somos incapazes de refletir de que também erramos e aceitamos naturalmente essa situação, é indício que nós estamos num estado de perturbação. E seria conveniente que essa nossa intolerância, essa nossa intransigência, essa nossa incapacidade de reconhecer de forma natural os nossos erros, sem muito sofrimento, que nós buscássemos o apoio, o tratamento. Seja o tratamento espiritual ou psicológico, que buscássemos quando nós somos pessoas que não admitimos de forma nenhuma sermos contrariados ou termos as nossas ideias rejeitadas. Quando as nossas opiniões não são aceitas. Porque isso é uma das características de um espírito que ainda traz muitas imperfeições, seria incapaz de reconhecer o próprio erro. Então o Evangelho nos traz sempre a possibilidade de refletir de que há algo melhor a fazermos a cada dia. Mas que isso seja sem culpa, sem peso, sem sofrimento, sem ficarmos nos martirizando, porque ainda não conseguimos atingir aquele padrão ideal que nós admitimos, mesmo porque ele ainda não há. Nós não podemos dizer que vamos alcançar na existência uma condição de gente perfeita, sem erros. E nós temos que aprender a perdoar e a conviver com os nossos próprios erros também. Sem aquela postura de nos colocarmos como seres muito inferiores, muito imperfeitos, ou que fomos nascidos para errar, ou porque não temos mais jeito, e só renascendo é que nós vamos poder começar direito. Nós não podemos ter uma atitude também extremamente exigente em relação à nossa imperfeição, porque ela não vai nos ajudar a alcançar a perfeição. Inflexibilidade, intransigência, dureza de coração, seja em relação a nós ou ao próximo, não acrescentam nada na evolução do espírito. Daí buscarmos a cada dia a reflexão: sou imperfeito, cometo tais erros, e desejar a mudança deles, porque tudo em nossa vida ocorre a partir do nosso desejo, da nossa vontade ardente, firme, constante. Quando queremos algo e buscamos, nós alcançamos. E foi o que Jesus ensinou quando ele disse: buscai, achareis, batei, a porta será aberta. Nós temos que ter um esforço contínuo na busca do nosso aprimoramento e nós alcançaremos a elevação espiritual. Mas sem a ilusão de imaginar que algo espantoso vai acontecer e vai nos transformar. Daí Jesus ter ensinado em muitas das ocasiões em que ele dizia para os discípulos certas coisas e que as pessoas achavam que era um ensinamento especial para os discípulos. E não era. Eram para todas as pessoas que um dia conhecessem aqueles ensinamentos. E numa ocasião Jesus estava ensinando os discípulos e ele estava falando sobre a prática da justiça. É uma passagem que nós temos então no Evangelho de Mateus, que nós vamos encontrar lá no capítulo 6, é o primeiro versículo. Quando Jesus disse assim: acautelai-vos de não praticar a vossa justiça diante dos homens. Então tome cuidado para você não viver fazendo as coisas para os outros verem, para os outros saberem, para ser descontemplados por eles. De outra sorte, não tendes recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Jesus advertia então que ao fazer as obras de justiça, e nós já vamos ver o que ele chamava de obras de justiça, ele estava dizendo isso, que nós não devíamos ter a preocupação de fazer as coisas para ter o reconhecimento das outras pessoas. E muitas vezes nós vivemos e moldamos a nossa vida querendo atender às expectativas dos outros, querendo agradar as outras pessoas. E aqui é uma situação paradoxal. Ao mesmo tempo que o ponto central da nossa vida somos nós e o outro, nós não podemos viver em função das outras pessoas apenas. Nós não podemos viver para agradar as pessoas, para atender às expectativas delas o tempo todo, para ter delas reconhecimento, para conquistar de forma artificial admiração, respeito, nem qualquer outra vantagem que nós podemos ter. Não podemos viver em função da vida do outro aguardando o reconhecimento dele. Jesus disse isso, então, mostrando, se nós vivemos no mundo aguardando a aprovação das outras pessoas o tempo todo, nós não teremos a aprovação de Deus. Porque muitas vezes, para agradar as outras pessoas, nós temos que ser coniventes com os pontos de vista delas. Ou seja, nós temos que estar de acordo com elas. Nós temos que fazer aquilo que elas consideram que é o certo. Temos que atender às expectativas delas. E quantas vezes nós deixamos de viver a nossa própria vida porque estamos preocupados em agradar as outras pessoas para obter, de uma forma como uma troca, o amor, o carinho delas. Esse é um dos grandes problemas humanos, a busca incessante do amor do outro, a busca incessante do reconhecimento das outras pessoas. E há pessoas que sofrem muito porque não são amadas por aquelas pessoas que elas amam. Os pais muitas vezes reclamam disso, as mães também. Que os filhos são ingratos, que os filhos não recompensam todo o amor e toda a dedicação. Veja, quando fazemos algo por amor, nós temos que deixar de lado a ideia da recompensa, a ideia de sermos retribuídos, a ideia de que seremos correspondidos. Porque enquanto estamos esperando recompensa para o amor que nós damos, nós ainda não atingimos o amor pleno, o amor renúncia, o amor total. Não é fácil, porque nós ainda sentimos a necessidade de carinho, ainda sentimos a necessidade de ter reconhecimento das outras pessoas. Mas precisamos ir aprendendo gradualmente a amar sem sermos amados. Não é simples, é um grande desafio. Podemos dizer até que precisa ser um Jesus para amar tão intensamente seres que são incapazes ainda de retribuir. Mas o que alimenta esse tipo de amor? O que alimentava Jesus em dedicar sua atenção, em dedicar a sua inteligência, em dedicar o seu ser a pessoas que eram incapazes de compreendê-lo naquele momento? O que levou um ser tão evoluído, que estava próximo a Deus, e quando dizemos próximo é no sentido de ligação da sua mente com a mente do Criador, um ser que compreendia na totalidade a essência da vida e vivia numa região de pleno amor, de plena luz, de plena paz, o que levou um ser como ele a vir viver com pessoas tão difíceis, com seres com tantos problemas, com tantas mesquinharias, com tanta dificuldade? O que o motivou é saber o potencial que esses seres tinham de um dia tornarem-se como ele. Quem ama muito e já compreende as leis divinas, sabe que aquele que é ingrato hoje, um dia o amará também. Tem a esperança no futuro e não no presente. Daí, hoje, em nossas relações, tão às vezes difíceis, tão conturbadas, em que aguardamos tanto o reconhecimento das pessoas que nós amamos, daí nós termos que pensar assim. Hoje, todo esse amor não é correspondido, mas um dia será. Um dia alcançaremos essa retribuição. Um dia, de tanto amarmos, sem sermos compreendidos, sem sermos aceitos, um dia essas pessoas mesmas nos amarão e nos aceitarão. É isso que deve alimentar todos os dias o nosso amor pelas pessoas ingratas que nós convivemos. É esse amor que deve nos nutrir, ou essa ideia que deve nutrir o amor que nós vamos aprendendo dia a dia a termos uns para com os outros. É entender que todos nós um dia seremos capazes desse amor. É nós reconhecermos que nós também ainda estamos aprendendo e o outro também. E ele tem um momento para demonstrar isso que ele aprendeu. É assim então que nós conseguiremos viver sem sermos amados e correspondidos. E quem sabe, nesse processo, nós vamos até percebendo que o amor, ele tem inúmeras formas de manifestação. Ele tem inúmeras formas de expressão. E existem inúmeras formas que ele vai se manifestar em nossa vida. Às vezes, todo o amor que nós dedicamos à nossa família, nós não temos a menor retribuição dele. Mas nós temos amigos que são profundamente generosos para conosco e dedicam de forma gratuita o seu amor para nós. E nós achamos que não somos retribuídos do amor que criamos, do amor que endereçamos a alguém. O problema é que muitas vezes nós estamos buscando talvez o amor em pessoas que ainda são incapazes de correspondê-lo. Por isso, que todos que nós encontrarmos pelo caminho, nós devemos endereçar o melhor. Devemos endereçar o nosso afeto, o nosso carinho. Porque às vezes aquela pessoa menos expressiva, aquela pessoa talvez menos importante, é a que é capaz de retribuir o nosso amor. E nós ficamos correndo atrás de pessoas pela sua posição, pelo seu destaque, querendo o reconhecimento delas. Quando, na verdade, qualquer pessoa do nosso caminho pode ser capaz de retribuir esse amor. Então, esse é um dos aspectos que dessa lição do Evangelho surge para a nossa reflexão. Lembrando que não há nenhuma passagem do Evangelho que tenha interpretação única e exclusiva. Em cada época, podemos reinterpretá-la e extrair dela significados diferentes. Mas quando pensamos e vivemos no mundo, não podemos, como disse Jesus, ficar esperando o reconhecimento das outras pessoas. Ficar esperando que para fazer o bem, eu tenha que receber de alguém o elogio. De que para poder fazer algo bom, eu tenha que esperar do outro o reconhecimento, a exaltação desse bom que eu faço. Temos que ter em mente que temos que esperar o reconhecimento sempre de Deus. E de que nós ainda somos muito pequenos para entender realmente tudo que Deus espera de nós. Por isso que devemos diariamente refletir e buscar, através da oração, a indicação de um roteiro para esse novo dia que se inicia. A cada manhã, que a nossa oração nos leve ao Pai e nos leve a nossa pergunta: Senhor, o que o Senhor espera que eu faça nesse dia? O que eu devo fazer nas minhas relações, nas minhas ações em relação ao meu próximo? Geralmente a gente pede para Deus nos proteger, não é assim? Pede para Deus nos livrar do mal. Nós espíritas pedimos para Deus nos ajudar em nossa elevação espiritual, no nosso progresso. E a gente esquece que muitas vezes quando a gente fala isso, a gente está pedindo até prova e expiação, porque é isso que leva o espírito para evoluir. E a gente pede que Deus proteja, que Deus faça isso, que Deus cumpra aquilo, que Deus nos dê essa oportunidade. Quando a gente vê, a gente está lidando com Deus como se Ele fosse um serviçal. Deus, faça isso para mim, cumpra isso para mim. Deus, traz isso para mim. Deus, você não me obedeceu ainda, por quê? E muitas vezes nós estamos nessa relação com o Criador. Para a gente ver como nós somos ainda pequenos. Deus não se ofende com isso. Não há ofensa que nós possamos fazer a Deus. Não há. Porque se um bebê, uma criancinha na sua manha, não pode atingir um adulto saudável, emocionalmente equilibrado, como que nós, criaturas tão pequenas, podemos ofender a Deus? Então Deus não se chateia, não se magoa, não tem ira, não tem revolta, porque nós o tratamos como um serviçal. Cumpra isso, cumpra aquilo. Me dá isso, me dá aquilo. Na verdade, Deus aguarda que um dia amadureçamos, que cresçamos e passamos a entender que quando nos dirigimos a Ele, temos mais é que agradecer. Porque tudo de bom que poderíamos receber, já recebemos. Já nos foi dado antes de precisarmos. Já estava disponível. De que livrar-nos do mal, Ele já nos faz todos os dias. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, e foi logo depois dessa passagem aqui, desse diálogo com os discípulos, Ele nos deu um modelo para a nossa reflexão, um modelo de oração, para que nós pudéssemos nos ligar a Deus e percebêssemos a necessidade que nós temos dEle. Mas tudo o que nós precisamos, nós já temos. O que talvez nos tenha faltado na existência é a sabedoria para usarmos de forma adequada todos os bens da vida. Nos falta talvez a compreensão, o entendimento. Nos falta talvez entender as sutilezas da vida. E é isso que devemos pedir a Deus todos os dias. Porque cada dia ele é diferente na evolução do espírito. Mesmo que nós compramos uma rotina que se repete dia após dia, cada dia é uma experiência única na evolução. Daí os benfeitores espirituais nos alertarem de que um dia perdido, embora tenhamos o infinito, ele é sempre um dia perdido. Um dia que nós deixamos de fazer o bem, sempre será um dia que deixamos de fazer o bem. Ficará sempre como algo que nós deixamos para trás. Por isso que não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade da vida. Nenhum dia passa em nossa existência sem trazer algo muito importante para nós. Sem ter uma oportunidade de fazermos algo. É que quando nós estamos muito focados apenas em atender os nossos desejos imediatistas, em atender as nossas expectativas de satisfação pessoal, nós esquecemos que cada momento é uma lição, que cada experiência deve ser bem vivida, porque é uma oportunidade de crescimento. E há momentos que nós estamos vivendo e não estamos percebendo as grandes lições que a vida nos ensina. Daí então precisarmos pedir que Deus nos dê a lucidez para aprendermos e aproveitarmos cada experiência da vida. Então, nessas situações em que vamos pedir a Deus que Ele nos ajude, que Ele nos dê a proteção, lembremos também de pedir ao Pai lucidez, conhecimento, entendimento do que nos cabe realizar na vida. De que experiências nós vamos ter naquele dia que são tão importantes para o nosso crescimento. Porque é nesse dia a dia que o reino dos céus está sendo feito, está sendo edificado, está sendo produzido dentro de nós. E que não busquemos tanto o reconhecimento do mundo, das pessoas, mas a aprovação da nossa consciência. Porque, de uma certa forma, ela é a voz de Deus dentro de nós. Quando a nossa consciência nos diz que agimos de forma errada em relação a alguma situação da vida, que podíamos ter feito melhor, mas por uma imperfeição nossa é que agimos mal naquele momento, é a própria voz de Deus repercutindo dentro de nós, dizendo: realmente você errou, mas está na hora de fazer o melhor daqui para frente. Porque a consciência, ela tem que nos guiar dessa forma, não nos martirizando, mas nos conduzindo a não agir mais como já agimos, a não fazer mais o que fizemos. E aí nós teremos a possibilidade de um crescimento, de um aproveitamento real da vida atual. Mas voltemos à passagem então do Evangelho, em que Jesus falou dessas obras de justiça, que nós não devíamos fazer as coisas para as pessoas verem, mas sim para aguardar o reconhecimento de Deus. Uma das obras de justiça era de que o bem que nós fôssemos fazer, não fizéssemos para ter o reconhecimento das outras pessoas. Se vamos dar algo a alguém, que a mão esquerda não veja o que a direita está fazendo. Era no sentido de que quando fazemos o bem, não sair alardeando, dizendo: olha como eu faço coisas boas, olha quantos méritos eu tenho por fazer isso. E hoje em dia as pessoas nem falam assim. Algumas pessoas, às vezes imaturas, dizem do bem que fazem, né, para se exaltar. Mas muitas vezes não é pela palavra que nós fazemos, é pela ostentação de fazer aquilo, para mostrar que o outro está recebendo, para mostrar, para que os outros vejam que nós estamos fazendo. Se nós fazemos para ter reconhecimento pelas outras pessoas, nós estamos preocupados é com a opinião do outro, e não seriamente com as leis divinas, com a vontade de Deus. Outra obra de justiça que Jesus falou, que era uma prática que tinham os fariseus naquele tempo, os escribas, as pessoas que eram muito ligadas à religião, tinham por hábito orar em pé, nas sinagogas, no templo, clamando, exaltando a Deus em voz alta, porque queriam que as pessoas vissem eles fazendo aquilo, que eles faziam aquelas coisas. E eles eram pessoas muito devotas, muito religiosas. Eles queriam mostrar uma virtude para que as outras pessoas o reconhecessem. Até que ponto nós vivemos também na nossa religiosidade assim? Fazemos isso ou aquilo para guardar reconhecimento dos outros? Ou esperamos apenas a aprovação de Deus? Jesus deu a receita de como fazermos o bem. É sempre de forma espontânea, natural, pensando naquele que necessita, sem se preocupar com os outros. Sem fazermos o alarde do bem que nós fazemos. E ele fala algo também importante nesse capítulo da oração, que é que não fizéssemos orações longas, desnecessárias, como faziam naquela época. Porque eles ficavam falando e orando e clamando e exaltando Deus para que as outras pessoas ouvissem toda aquela manifestação. Deus não precisa de muitas palavras para saber o que nós queremos, porque Ele já sabe antes de sabermos o que precisamos. Toda exaltação que nós podemos fazer a Deus na forma de um louvor, ela é pequena ante a sua grandeza, e Ele não precisa de elogios. Então as nossas orações, Jesus ensinou naquele momento, que elas tinham que ser simples. Simples como é o coração que ama, simples como é o coração que busca aprender de forma humilde, simples como deve ser a vida humana, sem muito rebuscamento, sem muitas coisas desnecessárias. Daí a importância de buscarmos viver a nossa comunhão, a nossa ligação com Deus, de uma forma singela, de uma forma simples, desprovida de coisas materiais, desprovida de coisas complicadas. A nossa relação com Deus, ela se dá, na verdade, através da simplicidade que a nossa vida possa ter. da humildade que nós possamos manifestar na vida, do bem que nós fazemos de modo espontâneo, amoroso, de modo pacífico, de modo calmo, de modo confiante. É daí que vem a nossa relação com Deus. E ela passa obrigatoriamente pela nossa relação com o próximo. Passa necessariamente pelo que nós fazemos uns com os outros. O homem criou cultos, criou formas de reverenciar a divindade, criou formas de tentar se ligar a Deus por rituais, por objetos, todos eles respeitáveis pelo direito que cada um tem de manifestar a religião como queira. Mas o único caminho que nós temos de ligação com Deus é através do amor. E Jesus deixou claro isso quando ele falou do maior mandamento da lei de Deus. Quando os fariseus queriam envolvê-lo numa intriga e perguntaram qual era o maior mandamento da lei de Deus, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele completou dizendo que esse segundo mandamento era igual ao primeiro. Amar o próximo é igual a amar a Deus. Um coração que é incapaz de amar o outro, é incapaz de amar a Deus. Por isso que o maior culto que nós podemos fazer a Deus é amarmos o nosso semelhante. E amor, nós já sabemos que é uma realização muito grande. Como amamos o semelhante na nossa condição hoje, de espíritos imperfeitos, de espíritos em evolução? É através do perdão. É através da desculpa, é através da aceitação da outra pessoa. Esse amor profundamente eterno, profundamente afetivo para com os outros, é uma grande realização. Mas sermos capazes de aceitar a outra pessoa como ela é, com todos os vícios, todas as imperfeições que ela tenha, isso é algo que nós podemos. É o amor que nós já podemos viver. É a aceitação. É o amor que nós já podemos, desde já, manifestar. E é simples chegar a essa condição de aceitarmos uns aos outros como nós somos. É lembrar que nós também precisamos de aceitação. É lembrar que nós também temos os nossos defeitos, as nossas imperfeições. É fazer aquela reflexão que falamos no começo. Ter uma dúvida. Será que eu sou tão certo assim? Será que as minhas atitudes são tão irrepreensíveis assim? Sempre nós estamos precisando da aceitação de alguém. Há um tipo de aceitação que as pessoas fazem socialmente. Nós nos aproximamos de alguém e as pessoas já nos aceitam simplesmente. Elas acreditam que nós somos pessoa de bem. Então nós temos que ter essa atitude em relação uns aos outros também. Até prove o contrário, todo mundo é do bem. Há uma outra aceitação que nós vamos ter que ir desenvolvendo a partir do momento que conhecemos as pessoas e vamos descobrindo os defeitos, os vícios, as incorreções que essa pessoa tem. E que muitas vezes são reprováveis, sim. Mas quem somos nós para apontar o dedo para alguém e dizer: você está errado, você tem que mudar de vida? Por recriminação e condenação, poucas pessoas mudaram na história da humanidade. Na maior parte das vezes, as pessoas se modificam quando elas se sentem amadas, aceitas. Por isso que Jesus tinha o poder de mudar a vida das pessoas. Por isso que ele tinha a capacidade de tornar pessoas tão difíceis em pessoas acessíveis. Pessoas que estavam complicadas, com muitos erros, e tocar o coração dessas pessoas. Porque elas se sentiam profundamente amadas por ele. É por isso que Zaqueu, tão avarento, tão apegado aos bens materiais, passada uma noite ali ouvindo Jesus pregando na sua casa, ele disse para Jesus: mestre, eu vou dar metade dos meus bens E se eu prejudiquei alguém na minha atividade de coletor de impostos, eu vou recompensar essas pessoas. De uma pessoa egoísta, apegada aos bens materiais, se tornou alguém profundamente generoso. Porque naquele momento ele se sentiu amado por Jesus. Jesus pediu para ele: Zaqueu, eu preciso me hospedar na sua casa esta noite. E Zaqueu abriu as portas para Jesus. E quando pensamos em Maria de Magdala, obsediada, profundamente envolvida em uma série de relações complicadas, conturbadas da sua vida afetiva, sexual, por que ela se transformou tão profundamente? Porque enquanto todos os falsos religiosos da época rejeitavam ela por condenar a atitude dela, Jesus simplesmente a amou profundamente e foi capaz de levar a ela a um ato extremo de amor quando ela passa a se dedicar aos leprosos, os rejeitados, os abandonados daquela época. E por aí vai. Inúmeras histórias de profunda transformação que há no Evangelho é o resultado de um grande amor. Então Jesus, através do amor ao próximo, ele reverenciou profundamente Deus. E como que ele fez para iniciar esse profundo amor? Aceitando as pessoas como elas são. Sem dizer, sem condenar, sem julgar as pessoas. Sem dizer que não havia esperança para elas. Quando nós somos muito inflexíveis uns para com os outros e somos muito contundentes nos nossos julgamentos e sentenciamos as pessoas dizendo: você é isso, por isso que você vai passar por isso na sua vida, nós não estamos manifestando esse amor. Ninguém precisa de condenação, ninguém precisa de recriminação. Às vezes advertência, às vezes alerta, mas que isso seja revestido de um profundo amor. Quando nós somos capazes de nos endereçar aos outros de uma forma amorosa, mesmo tendo que apontar um erro, nós estaremos demonstrando uma grande elevação espiritual. Mas para fazer isso, precisamos inicialmente olhar para nós mesmos e verificar quanto amor nós precisamos para viver. Então, com essa reflexão, nós vamos encerrando por aqui. Que Jesus possa nos iluminar o pensamento nesta semana, que os benfeitores espirituais nos ajude a vivenciarmos mais profundamente esses ensinamentos, que o Evangelho é tão rico, tão farto. Façamos diariamente a nossa leitura do Evangelho e nós vamos encontrar um roteiro iluminado para a nossa vida. Muito obrigado a todos, tenham um excelente domingo e uma semana cheia de paz. Muito obrigado.